Capitão Locke, 2223. Puxaria 2223, Live LS, chame torre 118, decimal 6. Live LS, 186, 223, bom dia. Bom dia. É, vento 10 com 090 graus com 11. Gente, solo controlado. Ok, é, decola, linha decola, de imediato, o papapapa novembro, Oscar Romeu. Autorizado, 080 graus com 10. Oi, Salvador, bom dia, passageiro 2223, final da 10, baixar, checar. Passageiro 2223, sendo tráfego da aproximação, guardando instruções para o pouso, informa o tráfego Augusta, que vai decolar na linha litoral sul. É um helicóptero, não intercepte. Passageiro ciente. Salvador, bom dia, Gol 922. Gol 922, bom dia, Via Mar, desceu 050. Via Mar 050, 922. Avião 06, frequência livre. Vem, meu Oscar Romeu, confirme, vai iniciar, o tráfego já passou externo, ok? Tran 3179, filme Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. Oscar Romeo ingressando axé, controle 698, transfere, bom voo, considere solo 07. 698, transfere, Oscar Romeo. 261, é isso? 1251, alternado, bom voo. Obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, papapá, novembro, Oscar Romeo. Solo Salvador, o Rio 5973, 3 a bordo, alternando Salvador, 2 horas e 45 de autonomia, pronto para o táxi. Rio 5973, livre táxi em frente, Juliette Alfa até o ponto de espera, 186, 1012, uma boa viagem. Livre táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1186, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Bariloche 9875, com a informação Juliette para autorização. Com novembro, Oscar Romeo, acione o código 0132 e dá presente direto ao Morro de São Paulo. 0132, Morro de São Paulo, dá presente direto, cara. Pista 90, curva à direita, saída da El, Leda Bideve. Controle 119.8. Transponda 5563. Autorizado Galeão, nível 380 pela Number Wish 50, saída Leda Dev. Decola pista 10, curva direita, controle 119.8, transponda 5563. Faz logo 9865. Confirmando a curva direita após a decolagem, chame pronto no pátio 3.9. 9875. Confirmando curva direita após a decolagem, já pronto para o táxi, para acionamento na posição posterior táxi. Chame para o táxi, 9875. Autorizado acionamento, chama nave para táxi 9875. Chame para o push, 9875. Chama nave para o push, 9875. Para ingresso 97, o Michael. Autorizado ingresso 97, reporte a LED pronto, é com o Vitor. Autorizado ingresso, reportar alinhado e pronto. 2, Troador na presente. Sim, passageiro 223, agora. Bom dia, passageiro 2223, procede Alfa Kilo, pátio 3, remota 14 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, remota 14, passageiro 2223. O azul 4208, está pronto para a cópia? Pronto, 4208. Salvador, Recife, o nível 370, a rota Opera Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 119, décimo 8, e o transponder 5004, 5004. 4208, desautorizado Recife, 370, Opera Whisky 58, decolagem 10, curva à esquerda, saída Pucca, Aracaju, controle 098, transponder 5004, 5004. Correto, no portão 9, azul chama pronto. Chamará 4208. T3304, após pelo, desça 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, pistão 0. Após pelo, 2000 pés, 1-0, 1-0. Mike Eco Vitor, tentando a turbulência do Airbus da Oxané, quando pronto, satorizado, decolagem 100 com 11. Quando pronto, satorizado. Gol 922, após ETAP, desça 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, pistão 0. Após ETAP, desce 2000 pés, 1012, reporta estabilizado, 922. Salvador, bom dia, 3663, Libra 320, para 160, centro de informação Juliette. Bom dia, até 3663, via Bonf, desça o nível 050. Via Bonf, 050, com 3663. Controle, passava até Oscar Romeo. Prossiga November, Oscar Romeo. Passou através do farol da barra. Dá um meu pé de autorizado na sete da coordenada. Frequência livre, November, Oscar Romeo. Meu. Isso com 9-3, livre da decolagem, vem com 11. Livre da decolagem, Rio 5973. Mike Eco Vitor decolado agora aos 13, controle 698, engraçado na chão, transfere, bom voo. A 098 na axé, Vitor. Silo Fátio 3, aguardado. Solo, Salvador Log 9875 para pushback. Gente, o 9875 da Varig Log, por gentileza, aguarde alguns instantes aqui. Coordenação com a equipe de solo, vai passar um Airbus da Oceanera, vem com a sua cauda, 5 meses livrar, tá livre seu pushback acionamento. O tráfego tá se dirigindo do pátio 3 ao pátio 1. Ah, tô vendo, assim, aqui, assim que passar o Avianca, eu iniciei o pushback 9875. Afirmativo. Oceanera 6312, ingressa via pátio 3, pátio principal, posição 03. Pátio 3, pátio principal 03. 5973, decola agora o Juno 5, controle 19-8, transfere, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolou no perfil da saída Puca. Rio 5973, bom dia, contato radar, subo 310, saída Puca. Acendendo ao 310, 5973. Sétio 3304. 3304, nível S, pistão no zero, chame torre 118, decimal meia. 26. Controle o trip 5297, poderia manter a proa 265? 7. Condições de manter essa proa. Seu limite é TD Mike 140 de Simbra. Ok, nesta proa, limite TD Mike 140 de Simbra. Pista livre, 10-3-0-4. 7. 7, mantenha 4.000 pés, 5217. 5217, desça 3.000 pés, ajuste 1012. Vem para 3.000, ajustado 1012. Utilizando ILS 1922. 1922, IVLS, chame torre 186. 186, 922. Solo log 9875, pronto por táxi. 3 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas, 4 a bordo. 4 a bordo, confirme o alterna de Campinas. Afirmo. Gente, vale que logo 9875 tem livre táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 quando pronto. Chama a torre 1086, o altímetro 1012. Ok, pela Juliette Alfa, ponto de espera 1086, ajustado, log 9875. Dois, dois, informa o tráfego, chegou 2 horas, 3 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e o setor. Estrela 04, solo agora, o Juno 9, direita, 121, decimal 9, ao livrar. Direita, 219, 3304. Puta. Tem um tráfego 1737 da Gol passando o marcador externo no momento. Trip 5, 5217, esquerda pro a 180, limite ao localizador, desça 2000 pés, ajuste 1012. Ok, 180, esquerda para 2000 pés, limite ao localizador, vai reportar, interceptado, 5217. TAN 3663, desça via Bonfim para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, desça para 10. 2012, ou 3663. Livro Pituaçu, Guardião. Está ingressando na linha do litoral para retorno ao Salvador. Sente reporte Tapuã, Guardião 02. Tapuã, então era. Trip 5217 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado, livre LS. Esquerda 130, vai reportar LS. Sente, pode 3 guardando, para 3304. Rodão, Guardião 101. Sorriso, Guardião 102. 9922, posto autorizado, 080 graus com 10. Livre para os 922. Guardião 02, prossiga. Na através de Itapuã, visual com a aeronave na curta para 10. Atenção, retorna para Salvador. Qual setor, Guardião 02, para testar? Não, negativo, é retornar para Salvador, estamos através de Itapuã, visual com o Gol aí na curta. Ah, consegue aproximar a cabeceira 35, Guardião 02? Ah, pode ser. Ok, então prossiga para a final 35, Guardião 02, e... ok? E reporta na final. Contará na final? Não, pode cortar se quiser. Excelente, sobre vetoração final ILS, o 3663, curva esquerda para 200, limite ao localizador, descendo agora 2000 pés, ajuste 1012. Acende 2000, descendo para 2000, curva 12, comando esquerda para 200, 3663. Afirmo, vai seguir um ATR-72 agora, 10 milhas à sua frente. Acende, obrigado. 5217, estabilizado em LS, ajustado. 5217, complete LS, chame torre 186. 217, obrigado, bom dia. Bom dia. 8. Horas 23, libera a pista, 121 décimo 9, o solo ao livrar. Liberando 219, 922. 765 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame Ilhéus 1201. Vai chamar Ilhéus 1201, no portaria 7107. Fox, estuta à esquerda no 10, autorizado por estacionamento no 4208. Afirmativo. Paulo Salvador, gol 922, liberando. Ok, portanto, 3, ok? Alfa, Kilo, partiu 3, reporta na saída 922. Polícia Militar, helicóptero aproximando para a cabeceira 35. Não interfere no seu posto. Ok, tá ciente, tá. Baixado, travado, já está pensando na piscada. Guardando a pista dele. Recife 12545, alterna 12685, Rio 5903, obrigado, bom dia. Bom dia. Isso, decolagem 17, primeira curva esquerda, corredor forte até 20 milhas na escuta do controle, que opera em 1 no 9.8, o transponder padrão 0151, Alfa Victor Juliette. Planejamento correto, confirmando o pátio 402 a bordo. 108.6 agora para acionamento táxi, bom voo. Controle 199, décima 8, transfere. Bom voo. 198, graças, boa, bom dia pra todos. 35, guardião. Salvador, bom dia, Varigói 9875. Decolou na subida Israel Leda, que desce cruzando o Brasil. Variglog 9875, vigilância, ascensão, perfil da EL. Ascensão, perfil da EL 9875. Controle Salvador, bom dia, azul 4298, atingindo 170, informação de quilo. 4298, desça e mantenha nível de voo 0620, chegada Mari, identifique em Salvador 1012. Desço 060, chegada Mari, identificou a 012, 4298. Pode povoar à esquerda, o 3663? Agora para 120, 3663. 127. Ingresso pátio principal 922. Gol no 922, ingressa via pátio Medusa Portão. Pátio Medusa, 922. Indo. Guardião, para ver se ele vai estacionar, solo agora os 27. Torre 118, décimo 6. 36, obrigado. 3663. Gol no 434, após ETAP, desça 2 mil pés, ajuste 0-1-2, reporte localizador pista 10. Ok, após ETAP, desce 2 mil pés, 1012, informa no curso localizador no 434. A 3663, sim, do tráfego autorizado na 10, 080, graus com 12. Depósito, zona 0, 3663. Vim aqui, eu acho que eu sou a terça, valeu? Rapaz, nossa, o ponto de espera vai direto para uma festa. E, Romeu, a intenção do senhor é sair no axé ou prefere no forte? A intenção é sair pelo axé. Ah, ok, então pode prosseguir pela cabeceira, até cabeceira, reposta na 117, alinhado e pronto. Então, 737 da Gol, 9 milhas à sua frente. Gente, reduzido para 2309. 4309. O Salvador, bom. Confirme. Parceria 2223. A intenção é conquista 260. Ah, sim. Formação em curso é aquilo, mas 30 segundos eu pago. É, professor, é, o trip 5217 visual com embreagem azul na saída do. No, na verdade, no través do portão 07. Afirmo. Gente, o trip 5217 após a Embraer Azul está livre, o ingresso pátio principal até a posição remota, após o tráfego. Após o tráfego está livre, ingresso. 5217. Passarei 2223, copia. Negativo. Passarei 2223, Salvador Conquista, 260 nível, autorizado, decolagem dando zero, primeira curva direita, descida saída gol, eval, após eval, direto Conquista. 5-0 no 5 no transponder, 109-8 é o controle, passarei dos 2 dos 3. autorizado do 260 em parada da conquista, também parada 10, curva direita, agora leval. Após o voo de destino, 50 no centro de transporte, depois para os controles na 19, vai ficar para 22. Correto, posição remota, reposto com duplo, funcionamento puxo, passarido. Reportará. Ok, o Romeu Teosca, assim que o tráfego livrar o eixo, fica atento para a turbulência quando o ponto autorizar a decolagem, 070 graus com 12. Salvador Azul 4208, bom dia. Ponteiro da 10, pronto. Bom dia, Azul, ali mantém. Ali mantém, 4208. Tem que decolagem com 12 horas. Ciente, autorizado, 080 graus com 12. M63, solo agora os 31 no direito, 121 décimo 9, solo livrar, bem-vindo. 29, bom dia. Tudo Júlio, ciente, livre táxi, reporte no ponto de espera. Azul 4208, autorizado a decolagem, 080 graus com 11. Autorizado a decolagem para Azul 4208. Tá 3663 confirmando? Livrou, você escuta agora na Alfa. Tá 3663, Alfa Kilo, pátio 3, reposto na saída do pátio 3. Alfa Kilo, reportaremos saindo do pátio 3, da 3663. Seu Oscar, decolado agora, aos 32, só ingressar no cheque, controle 398, transfere o meu voo. 398, bom dia, Roberto Del Oscar. Tenho. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Romeu até o Oscar. Romeu até o Oscar, corredor Axé, reporte e farol da barra. Reportará no farol da barra, Romeu até o Oscar. Varig Log 9875, controle. Escuta, prossiga. Chame Recife, 125, decima 1, alterna 13325. 208, azul, decola os 33, controle 398, bom voo. 3, bom dia. 08, contato radar, você da PUCA. Salvador, bom dia, 4208, da Azul, saída PUCA, passando 1200. 4208, contato radar, saída PUCA. Gol no 434, no localizador. Bom, 434, Livre LS, chama de torre 186. 186, Pedro.